13895, Xane Recife, 12251, alterna 13395. Linha 356, programa sua navegação para Pós-Mar e Voaduna. Estabilizou no 962. 1962, complexo final, Xane Torre Salvador, 1895. 1295, obrigado, boa tarde. 10. Sempre mantém espera no setor norte. O ingresso na Fernando Vento aguardando para girar. A descida ao azul da 725. Azul 2725, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 no 019, 2725. 90 guarda para ir na base, 07. Oi, boa tarde, Gol 962, passando externo, baixar travado. Uno 962, boa tarde, informo o tráfego P3, no 1.500 pés, perna do vento da pista 10. Aguardar a seu pouso para girar a base. Adicionalmente, formo dois helicópteros sobrevoando a cabeceira 35 a 500 pés. Não irão aproximar mais da pista, ok? Não interfere na aproximação. Ok, então, autorizado o pouso para o 962. 180 graus, 149, pouso autorizado. Pista bem. Livre pouso, 962. 2725. Azul 2725, mantenha beta número 2 na aproximação. Excelente, azul 2725. 356, controle, infância de cada. 356, tem condições de manter 250 até Duna? Afirmativo, gente, para presente já está autorizado para o Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 019. Autorizado base, reporte na final do zero. Autorizado base, reporte na final do zero, 07. No solo 08, direito no 211. 211, obrigado, boa tarde. Geneve, vida da nave na final, aguarda no posto perto. Tarde, Gol 962, livrou. Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 962. 0, baixando travado ali. Autorizado, toque remetido ali, 180 graus, 149. Tá, toque remetido, 0. Após o P3, a Lima tem pistão no zero. É 6356, autorizado final do procedimento, ele é 76, reporte para estabilizado. Autorizado, ele é 76, reporte para estabilizado, né? Confere, subida pouca, transição Aruba, guarda copa, pegou no 864. Caraca, eu puxava. Cadê 733, essa é a minha identificação? CB733, contato radar, 6212 milhas, nordeste de Salvador, mantendo no meu tese, já presente voo na proa de posse, 40 minutos para a chegada, reporte quando pronto para descer. Na proa de posse, já no contato do ideal de posse. Na hora nós chamamos o controle. Confirma a aeronave chama o controle? Azul 2725, né? Prossiga azul 2725. Passou bom, que descer 2500. Frente, voando pelo Elisa Peixuda chegada a BF, descendo para 4000 pés. 4000, 2725. 2725, confirma sua velocidade indicada? 240. 2725, reduz a velocidade para 2009. Ino, prefere monitorar a frequência, já deve estar ciente da sua solicitação. Na mesma assim, vou dar uma ligada para ela. Um minutinho. Claros, visual, confirme nível. Valor 2735, certeza esportiva Duna, acima de 2000. Valor 2725, mantenha o perfil da chegada, número 2, na aproximação. Será perfeito, Matiz. Matiz, informação novembro. Que isso, informe que a decolagem será da pista 1 novembro. 08 graus, boa tarde. Livre base, reporte no final no zero. Base, reporte na final no zero, Olympus 07. Ele curso devido à aeronave na aproximação do Leste, vai passar a Duna. Positivo, 07. Índia, Índia, bom dia. No Índia, Índia, prossigo. Solicito autorização para revocar a nave da ponte verde para o pátio 3, posição 2 Lima. Positivo, Índia, Índia. Tá autorizado. por pushback no point 7 aguardando para rebote. Ok, obrigado. Guardião, informo duas aeronaves de aproximação para a pista 10 e uma terceira realizando toque emitida. Assim que o segundo tráfego de instrumentos pousar, autorizo o sobrevoo. 725, reduz a velocidade para 1809, desça para 3 mil pés, ajuste na 09. Boa noite, 03 mil, menos 09, 725. Reporte, aguarde instruções pedagógicas. 6956, confirma se estabilizada. 356, estabilizado. 6956, completo final do procedimento e ele é para 3, chame torre em 1-8, do sinal 95. 295, mais 356. Tuca transfaro, 5407, transporte 208, controle. Gente, 2000, atualizado o segmento, 2725, para lá. Cruzeiro, conforme a rota do plano, decolada 1-0, cruzeiro à esquerda, na pista da Tuca transfaro, 5407, transporte, controle 208, o gol 1-8-4. 204, correto, portão 5, champion. Aguardando Chinar 6356, bom dia. Chinar 6356, aguardando pista livre, continua a aproximação. 6356. Informo os 6356, dois helicópteros mantendo o sobrevoo próximo à cabeceira 35 a 500 pés, não interfere. 6356, acidente, não é visual. O 07, tocou a MT-107, prossiga para a rotatória, em espera, 1 mil pés, aguardando instruções para retorno, circuito de tráfego. Tive seguindo para a rotatória, 1 mil pés, aguardando o ingresso, Olimpo 07. Chiné 6356, pouso autorizado 10, 180 graus, 149. Pouso autorizado 90, 6356. Passeio dos dois helicópteros, sobrevoando aqui um próximo à cabeceira e outro próximo à baita. Pois agora, na curta final agora, para a pista 2, após passagem do mesmo, está autorizado decolar o guardião, cuidando sua separação. E informo o Embraer da Azul, corrigir a TR, na final no zero vai passar o externo. Autorizado, guardião. O tráfego já está tocando a pista 10. Fazer 2725, completo o final do procedimento ele é 73, chama a torre na sequência 118 do sinal 95. 118 do sinal 95, 2725. Controle Salvador, boa tarde, passarei do 2230 com a novembro. Passarei do 2230, aciona identificação, João da Man, para interceptar a chegada Man, reporte quando pronto para a descida. Identificou, voando a Man. Está no ideal de descida, autoriza da presente papo. Passada do 2230, mantém a proa de Amã, autorizada a descida para o nível de voo 050 e ajuste na 019. 050, voando Amã, 1019, 2230. E afastando 2. Vai apontar, afastando 2, guarda 01. Xené 6356 no solo 019, 1219. 3 3 5 6. Porto Salvador, bom dia, Azul 27225, tá na final, tá no zero. Azul 27225, continua a aproximação, informo 3 helicópteros à direita do eixo da 1-0. Estão cientes do seu tráfego, não irão interferir. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, aguardando pouso 27. Cada 2733, isso é para 4.000 pés, ajuste na 09. Deu para 4.000, comando 09, deu para 3.000. Chama 62 no trecho, no centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Corrijo. Salvador Serra Bravo, Mike Kilo, nível 1-0-5, correto, pista 1-0. Primeira curva vai à direita, restrito no meu pé, corredor axé até o farol da barra ou liberação do controle do Salvador. O transponder aciona 5123, controle 120-8. O 4463 está pronto para o ataque. 90 bordo, 3 horas, Aracaju. Catalina, confirme só o nível. Copiar, 005, no pátio 5, me chame para acionamento. Mantém a escuta do solo. Azul 4463. Copiado, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 9099, morro. 9099, direita Índia, torre 1895, azul 4463. Chanel 6315, observe 37 da Gol puxando a cauda do pátio 3, quando livre, Juliette, remoto no 4. Oi, para o 6356, senhor. Afirma, 6356. Observe 37 da Gol puxando a aeronave a cauda do pátio 3, quando livre, Juliette, portão 4. Curso corrigido. Remota 1 no 4. Passado, Juliette, portão 1 no 4, 6356. A posição 1-4, é remota, lá no final do pátio 1, ok? Ok, porta 1-4, 3. Sobre Salvador, Índia, escuta. PM Golf, Índia. Sim, informa, você estava, você tinha recebido autorização para rebocar a nave? Vou subir uma posição 7, ou aguardo aqui? Então ali está entrando. Chanel 6356, considere a última informação. Ok, mantendo a alcance da Juliette, André 5. Ataque seu gol no 864, 1958, a porra do alterna Aracaju, 2 horas e 17. 1864, autorizado pelo ponto de espera via Índia, 1895, com 1019 na ajuste, por favor. Afirmativo Índia, até o ponto de espera, 1895, por lá, 19, 864. No fim de Índia, eu deslizo o rebote até o ponto 3. Ok, continua o rebote. Azul 2725, Alfa, Kilo, Paz 3. Kilo, Paz 3, 2725. Sente, o Xanay 6356. Só um instante, Ulisses. Então, o guarda já passa para a fuga. Obrigado. Tudo ativo, guardião. Vento 190 com a 12. 190 com a 12. Estacionamento, chame para o táxi, Zulu Delta Lima. Já estamos guardando, né? Como é que ingresso ao final de 4 milhas para 1-0, o Olimpo 07 será condenado. Tudo bem, remoto no 4. Pode ser bloco de voo, remoto no 4, 6356. 463 aos 24120, decimal 8, bom voo. Sim, boa noite, obrigado, até a volta. Controle Salvador, muito boa tarde agora, 4463 azul decolou. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 160. Via coral para o 160, 4463 azul. Em livre toque emitido no zero, 190 graus, 112 nós, com livre 07. Autorizado toque repetido na pista 120. Eu vou o 9864, está no ponto zero, visual coronado na de baixa pressão. O 9864, após passagem do P3, alinha e mantém pistão no zero. Afirmativo após o posto, colega da linha Mateirão no zero, voo 964. Fazemos o procedimento de instrumento? Revisão procedimento de instrumento com a repetida no ar após o procedimento de instrumento de acompanhar o nosso posto. Controle, o 2230 Passarelo, uma possibilidade de voadora para evitar uma pequena formaçãozinha nossa frente. Passarelo 2230 autorizado, Dona, pista para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento elétrico, reporte quando estabilizado. Estimativa, muito obrigado. Vando Dona 2000 vai reportar estabilizado, final X-Ray da 1-0. Capitão Vitor Eco, Vitor, a sua identificação, via chegada Mari, reporte quando pronto para descida. Vitor Eco, Vitor, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Capitão Vitor Eco, Vitor, autorizada para o GTAP. Limpo 07, ocorre MT 28, curva esquerda, prossiga com proa da rotatória, chamando o controle 1208, já foi coordenado para o segundo. Ativo esquerda, com proa da rotatória, vai chamar o controle 208, Limpo 07. Aguarde. Pronto, voo 2067, boa tarde, com a 90 para Guarulhos. Confirme proa norte. Foi orientado com o proa da rotatória de ascensão, chamou o controle. Sim, vou ir rotatória, 2000 pés aguardando vetores para final do procedimento. Tipo, 2000 na proa da rotatória, 07. Tipo 07, reporte para modificação de regras. Se possível, modifica da presente questão. Sente, Olimpo 07, planos FR, caixa lá do EL 1532, mantenha 2000 pés, voando, corrigindo, mantenha 2000 pés, curvando à esquerda na proa 320, seu limite é a radial 3, 3. 325 de Salvador. Ok, esquerda, 320, na altura 335 de Salvador, 1-3000, Olympus 07. 360, conforme, faz o Luna 0, Piraí, o nível 360, tá? Eu me damo ativando, é fora da 10, por uma direita, transponder 5421, controle 1208, voo 2067. O 2067, cotejo transponder novamente? 5421. Procedimento correto, uma próxima ação é zero. Trabalhando. Romeu, Júlio Delta Lima, autorizado táxi até a Taxiway Papá. Na Papá, mantenha a posição aguardando o follow-me. Quatro aos 31 no 120.8 mundo. 208, obrigado por servir, São S4. São 3804, acione identificação, via chegada Mari, deixa inicialmente a nível de voo 1-0. São 3804, informa o ajuste na 09. Controle, voo 1864, subida Puca, bom dia. Voo 1864, contato radar na decolagem, suba via, sai da Puca, tá nível voo 350. Via Puca, 350. Olimpo 07, curva esquerda na proa 260, limite é a magnética 1205. 260, está aqui lá, 1205, Olimpo 07. 1205. Estabilizando os 230, passareiro. Passareiro 2230, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre em 1-8 do sinal 95. Ok, vai chamar 2-5, obrigado, até já. Nada, Lavino! Passando um saco total dos 2-5, passareiro, vou ser fazer o quê? Passareiro 2733, mantenha 4000 pés. Já está um tráfego tipo helicóptero à direita da sua aproximação, intercepta agora a linha do litoral, 500 pés sem interferência. Ok, 2230, fica certo. Então vamos no golpe visual com a TR na final 1-0? São 3216, acione identificação, via chegada Mari, e sentar o nível de voo 120, ajuste 109. 120, 019, não presente, já, não presente, próxima chapa de paralela. Ciente. Então, considero que esse setor, mantém escuta. Não, chame o controle 1208, o hotel no golfe. Chamar o controle do hotel no golfe. Roda na proa 235, seu limite é a magnética 1-0-0 de cima. 235, pode chamar 1-0-0 de cima. Controle, Papa Romeu, hotel no golfe. Chega Papa Romeu, hotel no golfe. Tá. Então, presente, está no campo em paralela, para sobrevoo da avenida paralela, já disse que foi superada a aeronave, está na final, não deve ter coisa 1-0, até o meu golfe. Gente, o hotel Romeu Golfe informa que temos uma aeronave em aproximação e será necessário que afaste-se do eixo de aproximação para que não interfira na aproximação do golfe. Ele vai afastar um pouco, pode arrumar o golfe. Então, 1-2-0 para 1-0, 0-0, 0-0, 0-0. Posição 3804, resto zero descida para o nível de voo 080. 080, Posição 3216, desça para o nível de voo 090. 090, 3216, alguma velocidade de engenharia, né? Posição 3216, reduza a velocidade, 2509. 2509, 2206. Seguinte 07, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 150, reposto com estabilizado, autorizado, final de procedimento. Esquerda 150, reposto com estabilizado, confirme sem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. 2509, até Duna, até 2509. Gente, mantém 2509, reporte para redução, então 3804. Voo 2067, porção 10, autorizado. Chama ataque. Autorizado, chama dentro, 2067. Série 2230, seu solo 39, direito, 121, decimal 1. 21, hora variada. Gol 1864, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2145, boa noite 64, obrigado, bom serviço. Força aérea 2736, desça para 3 mil pés, o ajuste no 019. 3.019, desça para 3 mil. Tango Vitor, Eco Vitor, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. 19, 4 mil, Salvador. Papa Tango Vitor, Eco Vitor, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, seu limite é magnética 1900 de Simbra. 020, limite 1900 de Simbra, vetoração comigo. 3804, vai-se 080. Então, 3804, autorizada a descida para o 060. 060, está 3804. Ativado, limpo, 07. 507, completo, novo procedimento LSXD, chame torre 118, do sinal 95. 2804. Azul 4463, passando a posição coral, mantendo o nível de voo 160, serviço radar terminado, chama agora o controle Léo, frequência 12, do sinal 1. Atingiu 0903-2106. 3296, autorizada descida, nível 070. 070-3206. Agora vou ver na Juliette Lima, aciona identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 080, ajuste 1018. Fica o risco, aciona o código 01975. 01975, nada, 0 0 0 0 0 para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSXD, reporte com estabilizada. Eu fui para 2 mil, reporte com estabilizada, 2736, autorizado. 0060, tá? 3804, autorizado a descida, nível de voo 050. 0504, informa o tráfego anteriormente nesse. Olá, é, mencionado, encontra-se na posição 10 horas, 5 milhas rumo norte. Gente, está 3, 2, 0, 4, 3, 9. Gente, Capão, meu Zulu, Delta Lima, mantém o ponto esperar. Alterna o Galeão. Está 3, 2, 0, 4. Volvo 067. Autorizado o táxi até o ponto espera da pista 90 via Pátio 1 e Taxi Índia, no ponto espera torre 198, decimal 95, KNH 118. 318, livre táxi, Pátio e Índia, ponto espera com a torre 1895, Google 2067.

4, setor sul do campo. Próxima ao bar de Estela Mar. Quanto à aproximação, aguardando autorização de pouso, Força Aérea 2733. Ciência aguardando autorização do pouso 733. Ainda não visual contrato, Estela Mar. Gente, informa do tráfego, um P3 da Força Aérea Brasileira, 1000 pés de altitude, setor norte do campo, na pena do vento da pista no zero. Também não interfere na sua aproximação. Ciência 2733, visual comum. Aqui a pista 17 está impraticável, será orientado para ingressar no circuito da 10. Ah, estou ciente. Novembro da Suíça. Pronto, está sujeito ao tráfego, Novembro da Suíça. Afirmativo. Papão meu Zulu, Delta Lima, decolado de Salvador ao 45, curva direita, mantendo a linha litoral, reporte na vertical do farol Tapuã. Reporte para o farol Tapuã, Zulu, Delta Lima. Restrito 1 mil pés, o Papão meu Zulu, Delta Lima. Bom, meu Deus. Corrigo no 8, 2067, ponto de espera. O 2067 mantém o ponto de espera. Vai manter. Localizador, curva direita na proa 130, deixa para 3 mil pés. 130, já vai ver, viu? Vitor, é com muita direita. Novembro é Suíça que mantém espera visual no setor, aguardando para maiores informações. Vai manter espera no setor, Novembro é Suíça. Novembro é Suíça que mantém a órbita com curva à esquerda. Órbita com curva à esquerda, Novembro é Suíça. São 3216, de coração para sequenciamento, mantém a proa 035, seu limite ao curso do localizador. Pro 035, limite ao lock, está 31, correção, 3216. Está mantendo o 050. Então, 3216, para 4.000 pés, ajuste na 08. 4.000, 1.0, 1.8. Então, meu Golf já está no farol Itapuã. Papa Romeu, até o Romeu Golfo informa o tráfego ao meu posto, mantendo 500 pés a 3 milhas, Hudson, corrigindo Romeu Vitor 1-0, mantendo 1 mil pés, corrigindo, informo que o senhor deverá fazer cruzamento entre Simbra e Duna, mantendo 500 pés, sem interferir nas aproximações. Só para confirmar, o cruzamento entre Simbra e Duna, volta ao Romeu? Afirmativa da Romeu Golfo. Controle Papa Romeu Golfo. Aguarde. São 3804, confirma estabilizada. Estabilizada agora, está 3804. São 3804, confirma o final do procedimento LFXC, chame torre 1 no 8, 95. 2905, está 3804. Papa Romeu, Júlio Delta Lima, mantenha-se em condições visuais, o número 10, corredora Xé, reporte no Fora da Barra. Júlio Delta Lima informa o tráfego 3 horas, 1 milha, mantendo 500 pés, um Robson 44, fica atento. Centro visual. Que reporte pista livre, 733. Olímpio 07, mantém esperando a perna do vento com curva pela direita devido ao sequenciamento para pouso, pista no zero. Tá, mantendo. Espera pela direita, 07. Oi, Salvador, tá 3804. Papa Tango Lima, Juliette Lima, reduz a velocidade 2009, operação para sequenciamento, mantenha para 0335 seu limite, recurso do localizador. Ok, projeto lá, 2035, ele vem quase pelo localizador, né? Voltando 3216, 4 mil pés, vai passar o curso do localizador? 3216, desça para 3 mil pés, informo que irá ultrapassar o curso localizador, seu novo limite é magnético 120 Sindra. Quem 120 para Sindra e descendo para 3 mil pés, 3216. Papatango Eco Vitor, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento, reporte com estabilizado. Aqui, descendo para 2 mil, reporte estabilizado. Romeu, November Oscar Whisky, voo rotatória, informo que está prevista uma espera de 10 minutos na rotatória. Gente, voa rotatória, November Oscar Whisky. Vaga, meu irmão. São 3216, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 130, desça para 2 mil pés, reporte com a estabilizada. Direita 130, reportará estabilizado, 3216. Está estabilizado, visual capista, Vitor, Eco Vitor, Salvador. Patango Vitor, Eco Vitor, complete o procedimento LSX, foi chame torre 118 do Sumar 95. Vai completar com a torre 7945, pode ir. Vai aguardar mais dois tráfegos, vem a aproximação. Júlio 067, informa 4 tráfegos, um sequenciamento para pouso, quinto com a aeronave se encontrando até 90-10 girando. 5 tráfegos para pouso, aguarda. Tá, muito obrigado. Então, 3804, seu solo 51, direito 121, decimal 9, tá aí, Foxtrot. Foxtrot 219, tá 3804. Oi, bom dia, Victor Eco Victor, a 3,36 do Índia Vida. Victor Eco Victor, quanto à aproximação, guardando instrução, o time entrou no 0,18. Informa o tráfego P3 da Força Aérea Brasileira e o pé setor norte do campo não interfere. A ciência do tráfego é Força Aérea, vai dar autorização para 1-0, Victor Eco Victor. Gente, informa outro tráfego, Robson 44, setor sul do campo. Victor Eco Victor, vento 170 graus, 139, agora tem pouso autorizado, que chama zero. Teve pouso, a visão contrata, se eu dar 1-0, Victor Eco Victor. Romeu Golf, já visual com R-Mark. Papa Romeu, até Romeu Golf, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Toma a torre, já. Alfa Juliette, posição 06. Pulo. Informativo, se quiser, a gente faz curva pela esquerda já pra direção da final. Gente, já inicia curva pela esquerda e reporte girando base. Ativo, curva pela esquerda e reporte girando base. Então, meu termo, o Gufo reporte no solo controlado da RMA, o vento em Salvador, 170 graus, 13 nós. Reporta na solo controlada, tá visual com a ali, botar o valor. Olímpio 07, desconsidere, dá presente 360 pela esquerda, o Olímpio 07. Ativo 3, agora tá na esquerda. Tango Lima, Juliette Lima, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 150. Deixa para 3.000. Esquerda, 150, celular para o localizador. Direita, 150, Lima, Juliette Lima. Estabilizado, C3216. C3216, completa o final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, bora. Salvador, Salvador, bom dia, T32-16, 2 milhas para Singra. T32-16, tráfego avistado, informo tráfego P3 da Porteira Brasileira, 1000 pés de altitude, setor norte do campo, realizando espera, não interfere na sua aproximação. Segundo tráfego, ROP 44, setor sul do campo, mantendo 500 pés, também não interfere. T32-16, com sua aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, frente dos tráfegos, monitora e aguardando, T32-16. Salvador, boa tarde, o voo no 867 para a posição 9, autorização para Brasília. Gente, informação 90. Voo no 867, preparar a árvore elétrica e aguarda a conta. Aguarda. Papa Romeu Golf Mike X-Ray, acione identificação via chegada a Belfo, desça para 4.000 pés, ajuste 908. Justificou da venta 4.000. 0-8. Papatango Lima, Juliette Lima, complete o final do procedimento e LS X-Ray. Inicie redução para aproximação, chame torre 118, decimal 95. São 40 minutos, eu tenho uma cena da BR, fica. Gente, o Vitor é com o Vitor, só fique atento a... 1800. 0, vento, 170 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 3216. Salve a November Oscar Whisky, mantenha a espera na presente. Mantenha a espera na presente, November Oscar Whisky. Vitor, Eco Vitor, autorizado para seguir contato. Autorizado, completando o batalhão. Obrigado. Você tem condições de efetuar curva direita e manter a perna do vento da pistão zero a 1000 pés? Afirmativo, tem condições, Zé. Tente, curva agora direita e mantenha a perna do vento a 1000 pés, aguardando a autorização para girar a base, o Olimpo 07. Aí, direção na perna do vento e manter, aguardando para girar a base. Seu solo 157, ao livrar, chama o solo 121, decimal 1, tá com o Fox Trot. Solo 21, 1, Fox Trot, tá com 32, 1, 6. Salvador, boa tarde, tá 32, 1, 6, livrado. Tá 32 no meio, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá 32 no meio. Sonar abaixado, travado. Informa o tráfego adicional, Topo Romeu, corrigindo, Lima Direto Lima, informa o tráfego adicional, Robson 44, 506, setor sul do campo, não interferem. Qual? Torre, o Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Papa Romeu, November, Oscar Whisky, reporte vertical da rotatória, posição CEASA, altimetro 1018. Reportará vertical da CEASA, 1018, November, Oscar Whisky. Bom, vou te aguardando, senhor. Boa noite, 67, autorizado, Brasília, via Pêsulo 17, Malta, pode ser conforme nota do plano. Nível 360, saída árvore, transição elefa, decola da pista 1-0, após a decolagem, curva à direita. Transponder 54, 41, no controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, Pêsulo 17. Árvore elefa, decolando a pista 10 com curva à direita, 5441, 120.8, após o Pêsulo 17, a pista está no plano. No 867, que eu estou de medo correto, chama pronto, curva 9. Chama pronto. 7 Lima, seu solo 59, direita, na terceira delta, chama o solo 121, décima 1. Zona 1. Direção final do Rosário, baixa travada. Gente, Olímpio 07, informa o tráfego à sua direita, setor sul do campo, Robson 44, 500 pés de altitude, não interfere. O vento 170 graus, 129, autorizado pouso, pistão no zero, Olímpio 07. Autorizado pouso, pistão no zero, Olímpio 07. LS 41, reporte na Bepre Lima. November Oscar Whisky, na vertical da Lima. Gente, November Oscar Whisky, última aproximação, aguardando. Hoje na. Assim, na aproximação, seu visual com P3 da Força Aérea na pista no zero? Afirmativo, totalmente visual. Tem condições de girar a base da retaguarda do tráfego? Vamos segui-lo, afirmativo. Gente, November Oscar Whisky. Passarelo 2230, prepara a árvore elefa, número 3, cópia. Árvore elefa, como número 3. Seu solo ao 02, libra na Foxtrot e mantenha a minha frequência e aposta no ponto superior da Taxi Delta. Confirme? Afirmo, número 2 para a Pop, o Xenai 6254. Vento 170 graus, 109. Atualizado pouso 90, November Oscar Whisky. Para a chegada a PF, desça para o nível de voo 050, ajuste na 08. 0, 4, 4, 5, 1, 2, 3. 2788, Proscópia. Proscópia, 2788. Caso 2788 autorizado, fala Afonso, via Zulu 9, nível 270, saída Momo, transição Fruti. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transpondo 5457, controle 120, decimal 8. 270 para o Zulu 9, Momo Fruti, decola da 10, curva à esquerda, 547, na sua 280, controle, copiou 2788 azul. Azul 2788, contagiamento correto, chama pronto no faixa 3. Tomara pronto, faixa 3, 2788. Romeu November, Oscar Whisky, seu solo 03, Libra no taxiway Foxtrot, chama o solo 121, décima 1. Tá, Libra na Foxtrot, chama o solo 201, décima 1. Agora sim. Afirma. Gente, mantém a posição, olha pro 07. Autorizado, decolagem de pistão 0, vento 170 graus, 12 nós. E decolagem dando 0, gol 2067. 2867, está livre o puxe no portão 09, chama táxi. Chamará táxi, chegou no 867. Falou, o meu 254, para ele ficar na posição de posterior se tiver. Funcionamento 254 da Proscópia? Afirmo. Funcionamento 254 autorizado, Serra Bravo, Romeu Juliette, V-Up, Zulu 44, Aldeia, nível 360. Saída da El, Leda, após Izila. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita. Transponda 5451, controle 120, décima 8. Agora é o zero da El, Leda. Eu vou fazer o 208, boa tarde. Leia a sua identificação, veio chegada a Mari, disparo nível de voo 060, o ajuste no 018.